Ontem eu também trazia aqui, da Junta de Freguesia, uma proposta, portanto, de um voto de cruzado e um falecimento do Dr. Vicente Apostolito. No passado 22 de dezembro, o falecimento da Junta de Freguesia, Dr. Vicente Apostolito, não se deu por concidadão. As cerimónias que tiveram lugar no dia 23 de dezembro, nessa cidade, são posteriormente executadas pelo processo votado, em cada família do Ministério da União, no ciclo de maio de 24, na localidade de Luís, licenciado em Centro de Ciências Quaternárias, pela Universidade de Lisboa. O Dr. Vicente Apostolito exerceu os mais destacados e prestigiados cargos decorrentes da sua capacidade e auto-formação política. Estávamos nesse campo de exercer cargos de grande municipal da FAMIL, que dava a independência de Fábio Segunda, diretor regional da Agricultura e da Natural, primeiro diretor do Parque Natural da Serra da Estrela, responsável pela elaboração do Programa de Agricultura da Praga, direção da região do mercado de Peixe da Serra, advogado do Livro Genealógico da Aldeia da Aldeia da Serra da Estrela, ou em ter sido escolhido pelos competentes e conhecimentos científicos, para representar várias direções gerais da agricultura nas hipóteses e grupos populares nacionais e internacionais, associados à maioria dos efetivos populares, várias raças, domínios e caminhos. Considera-se a cidadão, o Dr. Vicente Apostolito Pinto, destacou-se pela sua intervenção corajosa, pela liberdade e democracia do nosso país, antes e depois do 25 de abril de 74, tendo-se destacado em vários casos como militante do Partido Socialista. Como dirigente, nutriu sempre um amor profundo pela sua terra, na qual mantendo até à sua morte uma ligação afetiva que o trouxe enquanto de saúde e o permitiu, claramente até o nosso convívio, fossem eventos com o feito do corpo, do enchido ou simplesmente para matar soldados e encher a alma com os cheiros e a paisagem da sua grande aldeia. Exercício de algumas tarefas da responsabilidade que exerceu com brilho, procura sempre que a sua terra não ficasse fora das oportunidades de abstenção e da obtenção de meios de Estado proporcionados pelo desenvolvimento. Aconteceu assim com a construção da sede da Associação do Bispo de Deus e com a construção do regadio em toda a extensão da Freguesia. A Assembleia Municipal, o Organizador, conheceu já todo este percurso com uma justa homenagem e o prestou no feriado municipal de 7 de outubro de 2015, ao programa de Enfisa, a metade da Média Municipal.